questão de sensibilidade chegando a você pelas ondas sonoras da Rádio Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais.

Já havíamos tido a perda da Amy Winehouse, que foi chocante e inesperada também, apesar da sua vida tão desregrada. Isso nos chocou. E, ainda mais recentemente, muito triste, a partida inesperada da Whitney Houston, e de uma forma ainda acidental, como também o fora o caso da Amy Winehouse. E agora temos mais um que se vai. E um muito querido, um integrante dos Bee Gees, um dos mais importantes, o Robin Gibb. Ao todo, quatro irmãos, mas o conjunto, os Bee Gees, os BGs, devido ao sobrenome, Gibb, G-I-B-B, então é o G-B-B, ficou os Bee Gees, os BGs. E esse nome, que parece até um nome tão simples e nada pretensioso, não podia conter em si, nessa simplicidade, a ideia de que eles seriam um dos maiores, uma das maiores, melhor dizendo, bandas, um dos melhores conjuntos musicais, de música pop mundial de todos os tempos. Em termos de vendas, eles se equiparam aos Beatles, estão Beatles, Elvis Presley, e uma das músicas que eles gravaram, que vem da trilha sonora dos embalos de Sábado à Noite, é talvez até hoje a música que mais vendeu no mundo inteiro. Extremamente adorados, principalmente nos anos 70, eles tiveram uma vida pontuada por tumulto e por muita tristeza. Primeiro porque dois deles, que são o próprio Robin e o seu irmão Maurice, gêmeos, tiveram a grande tristeza de se separarem. Maurice morreu bem mais cedo e isso fez com que os Bee Gees interrompessem a sua carreira. Depois, numa outra retomada, houve uma pequena tentativa com o irmão mais novo, que é o Andy Gibb. Mas o Andy já tinha uma carreira solo, ele nunca quis entrar para a trinca. Aí seriam quatro conjuntamente, formando a família total, todos os irmãos. Mas o que houve é que o Maurice faleceu, e isso com muito jovem, com 30 anos. E em seguida já houve também a partida do Andy Gibb, o mais jovem, que teve também uma carreira meteórica, não teve muito tempo de vida. Todos eles com problemas de coração, problemas sérios. Mas já o Robin Gibb, que faleceu aos 62 anos, ele teve já uma complicação ligada a câncer, mas também alguma coisa muito semelhante ao seu irmão gêmeo, o Maurice. E assim ficou apenas o Barry Gibb. O Barry Gibb, que talvez seja o mais popular, o que gravou com muitos outros cantores, fez um disco inesquecível, maravilhoso, com a Barbra Streisand, uma das coisas mais bonitas que ela fez, e foi um trabalho conjunto. Ele compôs e participou de algumas faixas, ele compôs todas as músicas, excelente compositor, todos eles excelentes compositores. Dizem que havia uma certa rivalidade entre eles, essa rivalidade prejudicou um pouco, e eles interromperam em pleno sucesso a sua carreira devido a isso. O que é muito típico e normal entre irmãos dentro de casa, na questão profissional, às vezes também tenha essa questão de uma certa rivalidade. Mas isso não tirou jamais o brilho da sua arte. E nós estamos trazendo, em homenagem ao recém-falecido Robin Gibb, e porque os outros dois, o Maurice e o Andy, já haviam falecido, então restando apenas o Barry Gibb, como eu já havia dito, ele partiu recentemente, logo depois da Donna Summer. E isso, sem dúvida, chocou aqueles que eram os fãs. Fãs que já não são os jovens de agora. Eu não sei como os jovens de agora se relacionam com as músicas do Bee Gees, que eu não vejo sendo tocadas de jeito nenhum nas rádios. E são compositores que influenciaram a música pop do mundo inteiro. Muita coisa que é composta hoje tem como influência, principalmente na vocalização. Os Bee Gees tinham uma vocalização única. Eles inovaram na vocalização, surpreendente, com aquele jogo de trinado de voz num registro muito, muito agudo, não muito comum no caso, principalmente em música popular e principalmente no rock, e que dava uma originalidade incrível. E a batida deles é algo extremamente contagiante. Não é na linha disco como foi a Donna Summer, mas mesmo num rock, é um rock extremamente agradável, porque ele é dançante, ele é musical, coisa que para mim me faz falta hoje em dia, com letras muito bonitas e uma sonoridade muito rica e muito bem harmonicamente trabalhada. Sem dúvida, eles eram uns grandes mestres da arte de se fazer música e música boa. O que estamos trazendo é um DVD da volta deles depois de 10 anos, então é um material mais recente dentro da carreira deles, com os maiores sucessos. Sem dúvida, vocês vão retomar aquilo que foi o que eles criaram e vão realmente concordar comigo que os Bee Gees, de fato, legaram as músicas, o som, o ritmo e o canto dos mais originais e mais inovadores que a música pop já teve em todos os tempos. Here's a song of our new album. The album is called One. The song is also called One. We hope you like it. Feel my heartbeat when you run your fingers through my hair. I can tell you, I can feel you by my side when you're not there. Just as my life fades to darkness, you made me see light. Show me that my search is up. I pay the price, I pay the price. Tell you someday, baby, you and I should be one. See, we had the sun. Oh, yeah. The taste of love is sweet. My honey on the vine. Might the wind defeat the fire. Two souls becoming two. Someday. Baby, you and I should be one. So I'm standing on this cup. Tall enough to touch the New York sky. So blind, I just cannot hear or see the world go by. Someone can love so completely. One kiss should break the sea. Truth can be stranger than fiction. This love is real. This love is real. I'll tell you someday. We are one.

Thank you. It's only when very much. Now it's my turn, you see. Okay. It's only words. No? What key are you in? When words are all I have to take your heart away. Thank you.

hidden out there. You're throwing stones, throwing stones, throwing stones. It's a funny game. Don't believe that it's all the same. You think what I've just said, but the sun below on my head. If millions of eyes can see, yet why am I so blind when the someone else is me? It's unkind, it's unkind. Dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come back from waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Oh, you and me, girl, got a lot of love in store. And it flows through you, and it flows through me, and I love you so much more than my love. I can see beyond forever, everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Oh, you make my world a summer day. Are you just a dream to fade away? Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come back. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. E de repente surge uma vontade de ouvir música boa e ouvir na forma de um programa de rádio. E você tem como fazer isso. Você pode ouvir todos os nossos programas já apresentados indo para a página www.acasadapedra.com.br. Ali no menu da esquerda, hein, você vai ter um linkzinho piscando, questão de sensibilidade. Cliquem ali e terão acesso a todas as nossas programações desde o início do Questão de Sensibilidade aqui na Melodia FM. Thank you very, very much. We'd like to do a couple of songs now that we actually wrote for other people. We didn't record them ourselves. Quite right. Furthermore, we hope you like them. They go something like this. Why do you have to be a heartbreaker? Living a lesson that I never. My love for you. Why do you have to be a heartbreaker when I was being what you want me to be? Sudden, everything I ever wanted has passed me by. This world may end. Not you and I. nice piece unknown. I said I'd take it to wear a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we need no conversation. We're riding together, uh-huh. Making love with each other, uh-huh. Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong? Sail away with me to another world. And we rely on each other, uh-huh. From one lover to another. Rain in your heart. Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you got nothing to lose, nothing to pay for, and nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes to love? Run to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, you run to me. Infelizmente, o nosso tempo terminou por hoje, mas continuamos amanhã com essa homenagem ao recém-falecido Robin Gebb, um dos mais importantes integrantes dos Bee Gees. Um grande abraço a vocês e até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.